Bienvenido todo el mundo a Catapulta, un programa emitido desde aquí, desde Galicia, a través de las canles del Salto Diario, feito que a gente do Salto Galiza. Eu son Samuel, aquí vamos a falar de poesía, 100% poesía, ainda que hay muchos temas hoy seguramente para falar. Seguramente si hoy o capítulo de titulásemos algo de Papa Francisco, Cónclave o algo así, igual aquí había 400 personas. Pero non só que queremos é destilar aí o público para que quede xusto esa xente que é interesada realmente na poesía, que é o que nos importa. Hoxe temos o lujazo auténtico de contar coa visita do insigne Tiago Alves. Tiago, benvido. Ola, boas tardes. Ola, Samuel. Que tal? Como vai, meu? Como estás? Ben, tudo ben. Oye, ademais, obrigado, moitas grazas polo convite. É un prazer estar aquí contigo neste final de Pascua. O prazer é meu, que sei que ves agora xusto acabaron as vacacións e de repente plantaste aquí na catapulta. O sea, como tes o corpo? Tes o corpo activo, poético, relaxado? Como te comentaba, que aproveitei uns días para ir aquí desde Barcelona. Sempre é bastante fácil ir aqui ao sul de França. E aproveitei e fomos até ali na volta... De propósito, para estar aquí contigo. Que hoxe estamos xojando, é unha xojada de billar a mil bandas, porque hai un de Muros que está vivindo na Jalisco, o sea, está vivindo na Coruña, con outro de Vilanova de Famalicao, que viviu na Coruña, pero está en Barcelona, que estivo en França. Aquí, por exemplo, ahora mismo acaban de comentarlo polo chat, Maruxa López, boas tardes, dende Melide, aquí hai xente da terra toda, reunida aquí, tranquilamente, falando de poesía. Así que ¿Qué estamos falando unha cousa? Estamos a golpe de luns aquí, pero é un luns un pouco especial porque estamos a dous días do día do libro. Para ti, a data significa algo? Sei que tes algún evento, non? Contame como vives, digamos, o día do libro, máis que estás agora morando en Cataluña, máis en Barcelona. Como se vive aí? Sí, é verdade que aquí en Barcelona é un día fantástico, porque se associa ao São Jordi, à celebração do São Jordi. E o ano passado, eu estou há 2 anos aqui em Barcelona, e o ano passado foi uma festa incrível. De facto, a cidade está à volta do livro. E enche-se de livros, de rosas, e de facto há muita gente a comprar livros, o que é incrível, neste tempo que supostamente não se está a ler tanto e se está a fazer mais scrolling, não é? Estamos mais no scrolling do que a ler. Pero realmente crees que estamos a ler menos? O sea, eso é, os titulares chejan por aí, non? De hai menos hábito lector e demais. Pero ti, no teu círculo máis directo, notas que menguou, digamos, o hábito lector ou notas todavía que hai conversa por aí? Eu penso que há uma resistência. Eu penso que o pessoal está. Eu penso que é uma forma de resistência. Aliás, a poesia é uma forma de resistência e de atenção também, não é? E o livro também tem que ser isso. Nós temos essa força neste momento dos móveis, deste digital, que nos está a produzir muita força, inclusive a nós, escritores e escritoras, falávamos em off sobre isso. Dessa saída ou não das redes sociais, como é que podemos enfrentar isso? E eu acho que, por exemplo, aqui em Barcelona, lê-se bastante, eu vejo muita gente a ler, mesmo na rua, é curioso, eu vejo muita gente a ler. Há uma indústria do livro muito potente, sabemos que estão aqui as grandes editoriais também, é muito potente a força que gera aqui o livro. Eu realmente eu não sei bem como te responder. Eu sei que há muita gente a ler, mas estamos nesta ambiguidade deste paradigma do digital nos trazer novas dinâmicas, inclusive novas dinâmicas de leitura. Eu propriamente como leitor tento criar as minhas dinâmicas para resistir a esse próprio impacto, porque eu também trabalho no digital. Estamos hoje aqui, eu e tu, no digital, não é? Portanto, é uma discussão que me parece interessante. Não sei se respondi à tua pergunta. Porque, por exemplo, eso, esas estrategias que falas, non? De ti como lector, cales son ese tipo de accións que activas, digamos, no teu día a día? Olha, eu preciso muito do cotidiano, preciso muito de sair à rua. Como estou eu dou aulas na universidade, e isso também é um momento de eu sair de casa, mas tenho muito tempo em casa. Claro, de preparar aulas, entendo que claro, é uma parte também prévia claro. De... Mesmo também, temos a revista Quiasmo, que é digital, e tenho muitas dinâmicas digitais, percebes? Quando chegas ao final do dia, apercebes-te que passaste muito tempo com o computador ou com o smartphone, percebes? Então eu tento criar dinâmicas de a rua, o processo de cotidiano, de ir ao café e sair sem o smartphone. Estar só com o livro ou com o meu caderno de notas para ir apontando coisas. Ou, por exemplo, falava no outro dia com um poeta que tem um cofre onde coloca o smartphone. Ostras, isso já é uma estratégia... Já é uma estratégia, digamos... Xa totalmente física, o sea, levar o digital e o mundo digital a clausura, non? Dicir, bueno, claro. Pues aquí queda fechado e claro. De repente todo ese universo está aí metido. E agora podemos pasar o outro, non? Sería un pouco de... Sí, sería unha medida máis extrema. Mas eu penso que, e tu ben sabes, ler un libro é un tempo único, é un tempo singular, é un tempo sem ruído, é um tempo sem velocidade, e o tempo do digital é tudo o contrário, é o tempo do consumo, é o tempo da velocidade, é o tempo frenético, é o tempo também da shitstorm, não é? E tal scrolling, em que estamos naquela onda de uma realidade que não sabemos bem para onde nos leva, não é? Sim, desde logo, pelo menos, o internet, digamos, que está na parte mais visible ou mais, não, que é a parte de redes sociais, un feed personal, en teoría, personalizado, que cun algoritmo que te ofrece cousas que te atrapan, que non son as cousas que ti buscabas nun comezo, pero que te van enganchando. Pero, bueno, sí que pues, hai outra parte, ¿no? Que é ese internet, digamos, o que se chama, ¿no? O bosque oscuro, ¿no? Esa parte na que un xa ten que ir a buscar e ten que perder o tempo para chegar a esas partes interesantes que ainda continúa a ver, ¿no? Parece que... Claro. Que é complicado, ás veces, separar o grande da palla. O sea, facer esa diferenciación entre o que pode ser aportado, o que che pode aportar algo, digamos, no ámbito digital. Pero sí, quería che preguntar unha cousa. Sobre todo que estamos falando agora do hábito lector. Estamos desviando por aquí a conversa, pero xa retomaremos. Sí. A mí unha percepción que me están dando últimamente é que tamén supoño que influenciado por a parte da cultura da exposición, todo isto de amosar a nosa intimidade en redes sociais, ao mesmo tempo esa idea de volver o noso tempo privado, o noso tempo de vida, como algo productivo, é que as novas xeracións, cando se fala de lectura, cando falan de lectura, abordana desde un punto de vista... da cifra, do número. Leas tantas páxinas este mes, lin tantos libros, reto de este ano, mi reto es leer 100 libros. Como se fose unha búsqueda de cantidade en a que non hai, a veces, algo que percibo, que igual tamén estou equivocado, non entro en todo o mundo, e tal. Pero sí que hai ás veces hai pouca exploración, sabes? Hai xente que lle mola... alta fantasía, pues toda alta fantasía. O gustalle novela negra, novela negra y todo lo que entre me lo como. A veces parece que falta un poco de esto de, bueno, pues voy a mirar un clásico que de entrada me resulta un poco más áspero, o voy a leer este ensayo, o voy a leer algo de... No sé, ¿te percibes eso? O... Sí. Yo tengo escrito bastante últimamente sobre el tema en relacionar a... Também está envolvido com as minhas aulas, que é relacionar a literatura com o digital e, neste caso, por exemplo, também com esta velocidade em que estamos submetidos. E eu acho que, por exemplo, acabo de escrever um artigo sobre os clássicos. Qual é a importância dos clássicos hoje em dia? Eu leio um Dostoiévski, ou ler um Kafka, ou ler um Tolstói, ou a Clarice Lispector, por exemplo. E respondendo a essa tua pergunta, eu acho que estamos nessa versão competitiva do próprio capitalismo tardio, que é este exacerbar dos números, e em que temos que quase que temos que competir até, e com aquilo que tu dizes, dos livros que lemos, e até da velocidade que demoramos a ler livros. Eu até tinha um exercício curioso de escrita, que era como é que se podia, 10 formas de ler um texto em alta velocidade. Obviamente era uma ironia, não era uma provocação, mas no fundo também era jogar também com esse jogo de o que é a leitura hoje em dia, não é? Nós precisamos desse tempo de leitura, e não de uma leitura rápida. Mas também os textos digitais também têm isso, tu em vez. O texto demora 2 minutos, ou demora... Total, total. 50, não é? Sim. Portanto, eu acho que... Daí valoras, diz, bueno, isto paga a pena, não paga a pena. Estás valorando as coisas conforme o que te vão aportar previamente. Sim. Que é totalmente o contrário a estar aberto à descoberta, não? O sea, claro. A leitura é prazer. Eu, para mim, a leitura... Eu estou na minha mesa, eu estou sempre à volta de livros. É verdade que eu tenho leituras muito caóticas. Porque eu sempre gostei... Vou mostrando os livros. Eu estou a ler poesia agora e daqui a bocado pego aqui num clássico ou pego num livro de ensaio e... Não é método. Eu acho que cada um busca o seu método de leitura. Mas eu gosto muito de ler assim porque também me entusiasma para a minha própria escrita, percebes? É quase um estímulo. Agora... Essa quantidade que tu referes, eu penso que é muito um fenómeno do nosso tempo. E pronto, ou seja, eu tenho trabalhado muito nisso, tenho lido bastante sobre isso, de como é que nos tem influenciado na nossa forma de escrever e na nossa forma de estar, não é? Porque eu penso que a leitura é uma forma de estar, não é? Pero que, incluso... digo, desde o punto de vista dos creadores, incluso a día de hoxe notase moito o tema da obsesión cas cifras tamén desde a parte de vista dos creadores en máis aspectos dos que son máis obvios, non? De máis alá da típica comparación de tan básica de este ten máis seguidores que esta persoa, non? Pero que levase ao extremo de incluso de ritmo de producción, de esta persoa está sacando máis libros ou a obsesión de sacar un libro e xa querer sacar o seguinte sin unha reflexión de bueno, cara onde quere ir a túa propia obra, esta obra que isto que vas a plantear agora ten sentido dentro do claro. O sea, estás trendo algo novo ou estás trendo que non vai a ler, vai a haber unha comunicación con outra persoa ou é unha cosa que ti faz para ti e nada máis, pero incluso en cousas máis de detalle, non? De escoitase moito últimamente de que tal a presentación ou que tal o acto. Ben, viu moita xente. Plan, a xente está ben, sabes? O sea, está, sempre é unha alegría, non? Que xente se achegue a un evento literario. Pero que pasou con esa xente? Claro. Igual, eu curiosamente entrar todo no canto en vez de no como e no que pasou, como foi, a mellor. São perguntas... Sem dúvida. E depois tens que... Bom, tu não, porque não, sei que tu não tens redes sociais, mas tens que depois fazer o pós-lançamento de subir fotos e todo este protocolo, que também é desgastante, não é? E falávamos disso. Bom, isso dá pano para muita conversa. Claro, porque agora convertemos-nos nos nossos próprios publicistas, não? Agora estamos... toda a xente que crea, entendamos crear nun sentido máis amplo posible, non? Pero a sensación que dá, sexa, eu, por exemplo, non teño redes sociais, pero, por exemplo, sí que teño unha web, sí que teño unha newsletter na que pues, informo a xente que quere, en vez de, o sea, desde os meus medios propios. Fío, claro. Decidín facelo así e tal, non? O sea, non, que non este en redes sociais non significa que renuncie ao mundo digital, obviamente. Pero, ao mesmo tempo, ou polo menos eu teño esa sensación de estar repartindo flyers como na porta dunha discoteca, sabes? De estar repartindo en todo momento. Ven a miña presentación, ven a non sei que. Estamos todos facendo a batalla por separado porque, por un lado, nos cargamos a prensa cultural foi desaparecendo porque o no ecosistema digital físico foi perdendo peso, ou non teñen medios, digamos, os departamentos de cultura de prensa, digo para cousas de axenda do, claro, do día a día, e ao final estamos todos facendo a nosa batalla por separado. E é un fenómeno curioso, porque eu por acaso tenho aqui um livro, por acaso está mesmo aqui à minha frente, de um filósofo catalão, eu não sei se conhece, que é o Adal de Espluga. Uhum. Ele tem um livro muito interessante que é Não Sei És Tu Mesmo. E ele fala sobre isso, de como é que... Bem, fala de uma série de fenómenos relacionados com o digital, mas também como nós, como escritores e escritoras, estamos, hoje em dia, nas redes, fazendo um eco entre nós, quase todos... E não sabemos bem onde é que aquilo vai parar, não é? Porque estamos entre nós todos a produzir conteúdo. E eu penso que projetos como o teu aqui, eu tento sempre fazer isso, ou seja, de criar esse mapa afetivo, ou seja, de aproveitar essa energia, já que estamos aí, de conectá-la para criarmos um mapa, eu chamo-lhe sempre o mapa afetivo, de fazer conexões, que sirva pelo menos para nós alimentarmos, eu gosto muito dessa, intensificar as conexões. Eu tento, por exemplo, de alguma forma, eu chamo-lhe até ecológica, de estar nas redes. Mas claro, elas pedem velocidade, percebes? Elas pedem constância, dia a dia, minuto a minuto. E o nosso tempo é outro, o nosso tempo não é esse tempo. O tempo de escritor é um tempo da demora, é um tempo também de escrever, de pensar, de refletirmos. E este não é um tempo de refletir, este é um tempo de trabalharmos o instinto. De avançar, ou seja, não há... De feito, eu creio que se nota muito quando colles uma obra atual e vês aquelas que são fruto de avanzar, resolver, claro, as que son as que hai unha reflexión previa, as que hai un peso. O sea, digo que noto nas obras alleas e tamén nas propias, sabes? Eu vexo a veces, claro, aquelas que son como isto teño que resolvelo porque as circunstancias dese momento de vida o fixeron así. E, en cambio, que as outras que notas unha densidade, non? É a diferencia entre a fast food e a unha comida da casa, non? Pues, que foi feita con tempo. Creo que o notas. Non sei se ti tamén, claro, como leitor ou como escritor tamén, polo que comentas, entendo que sí, non? Sí, sen dúbida. Os meus libros demoran normalmente 4 a 5 anos. Que bonito. Eu demoro, porque preciso do tempo, preciso também que me aconteçam fenómenos, eu gosto muito de quando aconteçam coisas, preciso muito desse cotidiano, preciso de sentir também como é que vai, de sentir essa espécie de radiografia do próprio tempo, não é? E é um tempo bastante interessante, e este, até inclusive é para a arte, eu penso que é um tempo muito criativo, mas eu preciso desse tempo. O meu último livro é de 2020, repara, e passaram 5 anos para agora lançar um novo, portanto foram 5 anos. Portanto, claro, na dinâmica literária de hoje em dia, não é plausível. Tu tens que ter um livro de um ano, um no ano a seguir, inclusive até se está reduzindo os próprios timings para tu publicares. Tens que publicar ao tempo que mantes unha comunidade, pois tes o que diste, pois o teu perfil en redes, ou tes a tua comunidade en Telegram, ou tes a tua comunidade, ou escribes en prensa, ou colaboras. Ao final, hai unha serie de cousas que como que dá a sensación de que se non desapareces, perdes eso polo que todo o mundo está a loitar, que a atención, non? Que ao final parece que se asimila a idea de aténdenme, luego existo, sabes? Parece que se non hai xente reaccionando do outro lado, non existes, que é como, ostras, tío, pero... Eu penso que é interessante nós cedermos aí à pressão dessa... Eu se calhar podia ter publicado mais cedo, mas eu penso que o tempo e a própria escrita pedem-me, nesse caso, para eu pensar a própria obra. Tenho escrito teatro, por exemplo, nos últimos anos, mas o próprio livro em si, o artefacto, e eu preciso desse tempo. Claro, vai em contra do próprio fenómeno atual, mas eu penso que nós próprios, também como poetas, fazemos também essa ruptura, queremos fazer sempre essa ruptura com a ordem das coisas, não é? Isso também é a nossa forma de estar, não é? É o que mola da poesia também. Que claro. É bonito. Que falando claro. De todo isto, que estamos falando aquí de chamando a atención e toda a historia, volvendo ao que comentábamos ao principio, tes a asignatura o vindeiro 23 ás 5 da tarde no Instituto Guimarães Rosa. E comentábasme antes de conectar en directo, vou aumentar isto un poquinho, falábasme do Instituto Guimarães Rosa, non sei se me podes comentar un poquinho sobre isto, sobre as conexións que tese tamén o Instituto. Sim, sim. Olha, o Instituto Guimarães Rosa está numa das casas mais icónicas de Barcelona, que é na Casa Batlló. Ah. Ali no Passeios de Grácia, aqui, mesmo pertinho de casa. E um edifício maravilhoso. E o Passeios de Grácia está ali no quinto andar. E de facto tem sido uma conexão, claro. Neste caso, eu... conecto, obviamente, com o Instituto Guimarães Rosa, através da lusofonia e de criar estas conexões e de uma visita ao Instituto Guimarães de Rosa. E a partir desse momento, de criarmos estas dinâmicas e de me terem convidado o ano passado para estar no Sant Jordi de 2024 e este ano também. A curiosidade de, eu penso que ter dito, há muita gente no dia de Sant Jordi, no Passeio da Graça. E é quase uma performance estar com livros no Passeios da Graça, porque é uma sensação incrível. Há muita gente e é maravilhoso poder estar ali com os livros. O que é? Passa tanta gente, tu tens que estar... Eu nunca vi tanta gente a passar para ver os livros. É um fenómeno incrível. E pronto, o Instituto Guimarães Rosa tem ali um stand... em que eu sou, o ano passado era o único português, coloco-me aí como português galego, porque tenho essa... Neste momento identifico-me e coloco-me sempre como galego ou português, e o stand é inteiramente de autores brasileiros, autoras e autores brasileiros. Então é um privilégio poder estar ali com os meus livros e poder conversar um bocadinho com as pessoas que vão passando ali com a multidão. De gente que vai passando. Gústache a parte da asignatura de libros. Como te sientes con esa parte, digamos, do oficio? De esa parte na que alguén ven co teu propio libro, chopón, che di o seu nome... Gústache esa parte de asignar? Sí, o ano pasado foi un bocadinho estranho. Realmente eu nunca tinha estado assim, que venham assim com o livro e a assinar. E eles têm essa... possibilidade e tem outra de tu estares com o livro e as pessoas levam, percebes? Havia as duas dinâmicas. Estou normalmente à vontade, conversas sempre, mas como te digo, o stand do Guimarães Rosa está numa posição tão estratégica que as pessoas passavam e iam levando os livros. Iam levando-os? Pensavam que o livro era grátis. Então havia alguns autores que iam atrás, inclusive eu. Correndo, onde vas? Onde vas? Não com muita cuidado, porque olha, eu entendo que possas levar o livro, mas nós temos que ganhar também a nossa parte. Eu peço desculpa, o livro não é gratuito. Eu gostaria muito de oferecer, mas teve esse, o ano passado foi muito curioso. Porque, claro, lá está. É uma festa muito potente. Da própria cidade, que também é muito potente, percebes? E depois, ti como leitor, também gusta-te ir a, pois isso, a apresentações, também esse acto de assinatura, de, por favor, assina-me o livro, as dedicatórias, é algo que tens também interiorizado? Ou... Sim, eu gosto também. Obviamente, eu antes de escritor sou um leitor, obviamente. E a leitura para mim é fundamental. Se há alguma autora ou autor que eu, obviamente, que vou à procura. Ou, inclusive, as amigas, os amigos que tenho e ir às apresentações e pedir sempre, claro, essa firma é fundamental, faz parte do protocolo. protocolo. É alguna así que digas, jo, que boa asignatura ou que boa dedicatoria? Alguna dedicatoria así que, cando te estou preguntando isto, se veña xa a cabeza que dijas, ostras, é que... Olha, non é para que dijas como eras, pero bueno, alguna que teñas así... Rapidamente lembro-me do Manuel Rivas. Do Rivas. Lembro-me do Manolo, porque, aliás, o tempo que ele está ali a desenhar ali um... Lembro-me que o último, até foi há alguns anos, desenhou-me um barco, e o tempo que ele demorou ali a fazer o desenho foi incrível. E eu assim, quem me dera poder fazer assim uma assinatura. E agora tive com... Acabo de conhecer aqui um poeta que foi contemporâneo do Miró, também travou contacto com Brossa e com Tapiés também. Uhum. E ele também faz, por acaso não tenho aqui o livro, também faz uma... Faz assim um desenho que gostei muito, muito surrealista. Eu estou muito próximo dos surrealistas também. E aliás, aqui também a Catalunha tem uma relação muito próxima, bom, com as vanguardas, não é? E lembro-me assim destes dois, rapidamente. Olha, também, a Estíbaliz Espinosa. Ah, Estíbaliz. A Estíbaliz. É? Das melhores dedicatórias, da melhor sim, pessoa dedicando livros. Ou seja, é um nível de detalhe que hasta combina diferentes bolígrafos ou uma... A veces con jeringuillas con tinta, non? Ou bota... Estíbaliz é incrível. É incrível, é incrível. Eu tive a sorte de Estíbaliz apresentarmos dois dos meus livros que apresentei na Corunha, que foi a Estíbaliz. E a Estíbaliz faz umas apresentações. E superam o próprio livro. Estíbaliz é um encanto, é maravilhosa, é uma sorte. Que não a conheça, que suponho que todo mundo que está por aqui já conhecerá, pero que não, convidámo-la a que lle bote un ollo a súa obra, que é inmensa, abre mil portas, ou seja, non unha obra que estea pechada, sino que che abre a mil sitios. É unha pasada. E ti tes algunha fórmula a hora de... Estou sempre juntando moito polo tema das asignaturas, pero que é unha cousa que despois, cando quedas con outra xente, nunca falo. Realmente, para mí, por exemplo, digo che, desde a miña experiencia personal, é moi traumático, porque sei que estou arruinando o libro, sei que estou fastidiando o libro, sabes? Porque o momento sempre, despois dun recital, estou nun punto moi diferente e tal. Eu entendo. E acabo poñendo cousas que non me gustan nada, ou incluso con erratas, a veces poñendo de malo nome a xente, que é como un desastre. Dites algún camiño que digas, bueno, para este libro vou coller este camiño, ou ante cada persoa, digamos, un pouco emulando a Rivas, tes ese momento de deterte? Eu entendo o que dizes, e é por acaso um momento muito curioso. Porque normalmente acontece-me de terminar a apresentação e de estar num momento de descarga emocional, e as minhas próprias mãos às vezes estão trêmulas. Eu escrevo à mão e tenho inclusive dificuldade para estar a escrever e não me sai bem. É o que tu dizes. E ficas ali numa sensação, vai-me sair algo que eu não quero escrever. Inclusive, posso-me esquecer do nome da pessoa. Então, eu penso que há autores que trabalham muito bem isso. E quase que tens que fazer um treinamento prévio. Por que não me explicam? Não há aulas de literatura sobre... Ou seja, pode sonar muito pretencioso assim, mas realmente é algo que... Porque é um momento muito íntimo que a pessoa que se achega a tua obra, porque... Porque hai dous tipos, non? A xente que xa coñece a túa obra ven a pedir, ou xente que a mellor pues, presenciou a presentación, digamos, ou acto no que estiveches, e dixo, bueno, vou probar isto. E iso sirve un pouco de preámbulo ou marcarlle ese inicio de conexión que vai condicionar a lectura. Non, de algún modo. Eu, inclusive, numa asinatura dun libro, esqueci-me do nome dun amigo. Tu vê lá que estava num momento de tensão tão, tão alta, e eu penso que nós precisamos de 30, 40 minutos para descer. Claro, mas não há o tempo para isso, não é? Não é Pepo, e eu não é estar, e eu disse, mas como é que se chama? Eu para mim, sim, porque sim. Estava no bloqueio tal, porque claro, tu estás aí a tentar controlar uma série de olhar a pessoa, afirmar, cada pessoa até pode ter uma assinatura distinta, não é? Eu penso que poderia haver um talher de escrita criativa para firmas. Para firmas, totalmente, totalmente. Eso hay no que patentar, Tiago. Ahí tenemos un camino para explorar. Es que sí, es que sí. Que te iba a decir, xa fomos comentando ao longo da conversa, non? Ti tes, sendo de Portugal, tes unha relación moi forte con Galicia. Non sei se queres presentar a túa relación aquí, agora que estamos xa levamos media horinha falando. Queres presentarle a toda esta xente como foi a túa relación con Galicia? Vivistes na Coruña, pero como foi toda esa entrada? Ese, porque teño che lido xa, non? Que houve así ese choque de chegar e que xente che dixese, por favor, fala portugués, nos vamos a falar en galego, a partir de aí vai haber un entendimento. Como foi toda esa conexión? Sim, olha, eu foi mais ou menos por 2009, eu fui viver para os Estados Unidos e na volta, ou seja, terminei a carreira e diretamente dos Estados Unidos vim para a Coruña. Eu digo sempre que venho e é aquilo que eu sinto pela Galiza, que é uma relação de amor, sem dúvida, porque no fundo está a minha companheira na Coruña e eu vou atrás dela. Então, portanto, aí há esta relação simbólica que parte do princípio de afetos com a Galiza. E começa por esse 2009. E que eu sinto que, apesar de sair da Coruña, agora em 2023, faz 2 anos que estou aqui, em Barcelona, que ela continua a existir. Eu vivi 14 anos na Coruña, mas ela continua a existir e, portanto, essa ligação é muito forte. E eu digo sempre que quando os portugueses vão à Galiza, porque os portugueses têm sempre essa ideia de Espanha, a Espanha está muito nos portugueses, mas eu digo sempre aos portugueses para ir à Galiza, conhecer a Galiza, conhecer a cultura, conhecer a amizade, conhecer o idioma, e não ir com essa Espanha, tanto com essa Espanha na cabeça. E depois nós gostamos muito de falar espanhol também. E também de construir. Então aí volta, e vou a essa história que tu contas, que é verdade. E eu também ia para falar espanhol para a Galiza. Eu, aliás, eu vinha com um sotaque de Puerto Rico, porque eu vivi na Flórida. Ostras, vale. Vale, vale, vale. Então, o meu castelhano estava aí com o Puerto Rico, eu tinha grandes amigos de Puerto Rico, também claro, a comunidade hispânica na Flórida é muito forte. Então, claro, eu vinha preparadíssimo para chegar à Coruña e falar castelhano de Puerto Rico. Claro. Até que chega esse amigo de Noia, que vivia na Coruña, um grande amigo meu, e o Iago, que me diz, olha, ti, fala-me em português. E eu, a partir desse dia, é de facto uma epifania, que eu começo então a trabalhar todos os dias, a reperceber toda a minha história, e é uma história longa, não teríamos para outro programa, mas que no fundo vem entroncar com a minha própria origem, onde nasci, que no fundo, eu nasço dentro dessa antiga Galéquia, não é? Portanto, há em mim, na minha natureza, uma raiz galega, obviamente, que eu depois vou descobrir na Coruña, com os amigos, com todo o trabalho que tenho feito, com a redescoberta, obviamente com o amor, com os afetos, com todas essas, esses sentimentos que estão a, que são nossos, não é? Galego ao português, temos muito isso, a morrinha, a saudade, não é? Que está muito em nós. Conhecias xa o sistema literário português e despois adentraste-te no galego, ou o galego foi tamén o teu camiño de entrada na literatura máis, digamos, máis a fondo? Eu já conhecia, em parte, alguma da literatura portuguesa, mas eu, de facto, eu começo Aliás, o meu primeiro livro é de 2012. Portanto, eu já estava na Galiza. Eu, o meu primeiro livro... tens todavía a diferenciación clara entre como funcionan as cousas, digamos, nun sistema literario como o portugués e como non funcionan nun sistema literario como o galego? Fora de empa parte, digamos, do galego, e que a tua primeira experiencia editorial sí que fose na Galiza, todavía tens esa diferenciación de poder ver as cousas como pasan na Galiza e como pasan en Portugal? Notas esas... Hai cousas que ves similitudes ou diferencias? Agora sim, passado estes anos, consigo... Eu penso que não há muitas diferenças. Eu puxo mais para o lado galego. Porque, claro, vivi 14 anos, estou na Associação Galega de Escritores... A primeira pessoa de Portugal, não? Que foram sim, parte da... quer dizer, portanto, é um vínculo muito forte. Aí entendo que Ramiro fixo... Ramiro, exatamente. O Ramiro é um vínculo... Fixou a campanha. Aliás, o Ramiro era meu vizinho. Éramos vizinhos nas chuvas da Riba, ali na Corunha. O vínculo é muito forte. Claro. E o Ramiro, que está na Helga, claro, que ajudou também nessa entrada para a Helga. Mas eu penso que não há muitas... Respondendo à tua pergunta, não há muitas diferenças. Agora, claro, como eu vivi 14 anos na Galiza, estou mais influenciado por tudo o que vivia. E como tenho os amigos e as amigas, sinto muito mais de perto o mundo literário galego, obviamente com o mundo literário português muito próximo a mim, claro. Estivemos há um ano no festival, tu também estiveste no Festival de Poesia do Porto, e eu tento sempre ser, digamos, estimular essas relações. De aproximar o mundo literário português com o galego e o mundo literário galego com o português. Eu penso que o Festival de Poesia do Porto, na sua primeira edição, em parte já conseguiu fazer essa... ter a Galiza como... Totalmente. Foi uma passada que nos tivessem... Ou seja, o convite foi maravilhoso, sobre todo isso. Mais que a parte do evento em si, da convocatória, essa parte de convivência, assim que foi maravillosa. Foi unha pena que ao final fose todo tan separado por datas, non? Pero por a nosa parte, claro, encontrarnos ali, no meu caso, por exemplo, coñecer a xente como Francisca Melo, que eu flipei, non coñecía a súa obra, e quedei maravillado e mantemos todavía o contacto, pois son esas cousas que a veces parece mentira, non? Que é unha cousa que sempre se fala aquí, de pois que un Tiago de Vilanova de Famalicão, que neste caso, pois, veste na Coruña, pero con Samuel de Muros, que a mellor estamos a canto estaremos? A 150 kilómetros, a 200, sí, sí, non? Claro. Non estaremos a máis. E a mellor, pois, ti tes máis relación con alguén do Algarve, literariamente, se vives na tua vila, eu con alguén de Murcia. Ou, bueno, igual non tanto, porque o sistema galego é diferente, pero sí que coñecemos máis a actualidade, digamos, do que pasa no noso estado, que no veciño, que a parte compartimos unha parte lingüística evidente. Claro. E a propósito até aqui do mundo literário em Barcelona, eu chego cá como galego. Porque eu chego cá como galego porque, no fundo, sou apresentado que venho da Galiza, não é? E, aliás, a comunidade galega é muito forte aqui, em Barcelona. E, aliás, os poetas e a literatura catalã tem uma grande afinidade pela literatura galega. Sempre que falo dos poetas galegos, tenho uma grande admiração e penso que também há uma grande conexão da poesia catalã com a poesia galega. Há muitos vínculos. Em que quais são os vínculos assim que estabeleces mais claramente? Quais são assim, os que detectas? Com a Galiza. Entre poesia catalã e poesia galega. Primeiro, quando digo que venho da Galiza, porque vivi 14 anos na Corunha, há logo uma abertura para abrirmos a conversa. Há sempre um ponto de encontro dos poetas, ou que estiveram em algum evento, ou que conhecem algum poeta, ou que conhecem inclusive alguma editora. E parece-me que há esse vínculo que rapidamente... que se aproxima. Penso que há uma história daquilo que me apercebo entre catalães e galegos muito, muito forte. E eu introduzo-me aí, claro, como galego que falo nesta sonoridade, não é? galego-português, e aprendo muito desses mundos. Porque, claro, no fundo são quase 17 anos fora de Portugal, não é? Claro. E vou, no fundo, a minha vida é beber destas culturas, é beber, aprender, obviamente, e perceber também, perceber a história de cada cultura, e entender que a poesia galega, a literatura galega, como tu bem sabes, quer dizer, bem se vê, a Yolanda Castanho, que tiveste, sei que tiveste também aqui no teu programa, altamente reconhecida aqui em Barcelona. E uma pergunta, que detectas como que isso, ou seja, que consideras único, digamos, na poesia galega? Que feito te sorprendeu, digamos, para ben ou cal sorprendeu ou non? Quer dizer, ou cal valoras máis do panorama literario centrado na poesía de Galicia? Eu acho que é o próprio elemento relacionado com a própria Galiza, esse elemento inexpugnável, que é a palavra que eu encontro. É uma força, ao mesmo tempo, telúrica. É a própria força da Galiza que o poeta, as poetas galegas e os poetas galegos têm. E vê-se isso na própria poesia, a sua própria singularidade, que eu acho que está muito relacionado com a própria terra. Até mesmo a questão do rural, que está muito... Eu sei que há poetas que romperam, e sei que tu também, na tua própria poesia, tem essa outra singularidade, mas eu acho que esse elemento da terra está muito vivo, e isso obviamente produz singularidade, toda essa idiosincrasia produz um espaço novo, e eu encontrei esse espaço novo, que eu procuro sempre na arte, não só na poesia, mas na arte, que é algo que me diga esse espanto, essa que é isto, não é? Essa revelação. E a poesia galega é para mim uma referência, obviamente. É outra pergunta. Agora, incluso com essa marxe que oferece a distância física, não? De viver na Barcelona agora mesmo, viver na Cataluña, que dirías, que marxe, non vamos a dicir algo negativo, vamos a intentarlo verlo como algo positivo, non? Que consideras que podría mellorar do mundo da poesía en Galicia? Que diste, jo, con si isto mellorase, estaríamos falando... Difícil para mim, colocas-me aí numa situação... não vejo, eu acho que aqui em Barcelona há uma indústria muito, muito bem preparada. Diz que há a melhor parte industrial, a melhor. Há muita parte industrial. Há, obviamente, há cartos. Claro. Há cartos. E eu, por exemplo, sou aqui eu vejo realmente poetas a dizer, eu sou poeta, vivo da poesia. Já encontrei aqui. Que é difícil, tu bem sabes. Quer dizer, vivemos da literatura, até do romance ou da novela. Sim. Agora, viver da poesia é ainda mais difícil. Eu sei que aqui há poetas que vivem e que têm um circuito que funciona muito bem e depois relacionam também com uma questão mais multidisciplinar, com a performance, que é muito interessante, com o recital. Aqui há muitos bons recitais, há o elemento perfumático, que eu penso que vem dessa corrente das vanguardas, que são muito bem... Vem já na Gênesis. E então eu acho que... Eu penso que é uma diferença realmente de aposta, de indústria, de entrada, obviamente, de apostar. Ou seja, de haver dinheiro para tu poderes ir a um recital e poder-te pagarem num recital, por exemplo. Total. Era uma grande estima, ali sempre falava disso. A própria Yolanda fala disto. E eu na Galiza já participei em festivais que me pagaram para ir a um recital. Portanto, é uma discussão que está muito aí aberta, porque, claro, nós se de facto escrevemos, acaba por ser um trabalho que tem que ser reconhecido, não é? Total. Não sei se isso poderia ser, mas isso também é um problema em Portugal, não é? Em Portugal também é um problema. Ou seja, quero dizer... Esta coisa de te acharem que tu... Ainda não é um trabalho. Escreves um poema. Ou escreves um texto. Ou dizes um recital e lês 12 poemas. Ainda acham que não, de facto, não é um trabalho. E, portanto, eu penso que essa dinâmica, quando começar a mudar, e eu acho que já acontece em Barcelona, como em outras culturas, por exemplo, os americanos, por exemplo, têm muito isso. E eu penso que é uma questão ainda aí da Liga Portuguesa. Embora eu acho que na Galiza melhor. Na Galiza melhor. Sempre esse cuidado de tratarem com outro cuidado os escritores. Pois agora, quero dizer, eu fazendo esta pergunta pensando em plan, bueno, algún día irei ao sur, haberá un camiño onde de prosperar, estás me dicindo que estamos vivendo aquí. Non quero quitar esa historia, non é escapatoria. Ao mellor vais e mudas, tens unha idea completamente diferente da miña. Eu penso que as coisas estão a mudar. Lá está. O facto de também nós produzirmos tanto conteúdo gratuito nas redes, falávamos há pouco, sim, normaliza essa ideia. Que o valor seja zero. Claro, que sim, temos que pagar no carro. E, não, mas podes ir gratuito a um recital, claro. Mas temos que pagar o gasóleo e temos que comer, não é? Bom, mas como eu digo, a Yolanda e a Estíbalis falam muito bem disso. Grandes lutadoras dessas... O caso bueno, o que falámos no programa con Yolanda, que convido a xente a revisitar, ¿no? A ler a súa obra de a rimas consonantes... O sea, bueno decir mal. Economía e poesía... Ai, non me sale o título. Ahora, rimas... Ay, no me salió el título completo. O libro de economía y poesía de o ensayo de Yolanda Castaño, que quiere decir que todos tenemos como referente do que vivir profesionalmente da literatura en Galicia, claro, é un camiño dunha loita. Claro, como una loita puntual, é unha loita constante, claro. Autónoma, como ser autónoma. A falsa autónoma que acaba de publicar agora con Xerais, que vai nesa onda e non tive ocasión, porque outro día non a tiña na librería, pero teño ganas de botar o dente tamén, porque vamos, son cousas que están aí na boca de todo o mundo, son temas que son cruciais, porque ao final claro. O sea, porque non garantir que a xente poda vivir do seu oficio vai que, ao final, isto sexa un negocio pues, para que se vayan quedando voces polo camiño, e o que importa é que haya voces para que a propia competencia, non competencia, sino que haxa referentes diferentes, eso vai generar máis cultura, máis riqueza, e funciona así. Non estou descubrindo nada novo. Falabas antes de eso, non? Da tua vontade de tecer pontes entre Portugal e Galicia. E penso que dai nace un proxecto como Quiasmo, que xa fomos mencionando ao longo da conversa. Pois non sei se nos queres comentar esta revista digital e tamén física, verdade? Neste momento ela é digital. É digital, non? Pero había vontade, houve un número inicial, era un pouco como tamén... Ela tem um projeto digital e temos publicações semanais. E temos até o prazer de contar com uma entrevista que o Ramiro te fez a ti na revista. Temos a entrevista, temos poemas, temos o ensaio. E ela, a Quiasmo, é vertebra realmente também com a minha própria relação com a Galiza. Porque com essa construção de 14 anos e de descobertas, eu sempre achei que, de facto, ou seja, temos que fazer essa conexão. Temos que conectar galegos e portugueses cada vez mais. Eu, defendendo aqui mais esta questão dos portugueses do Norte, mas também, porque não, também os portugueses do Sul. E eu estive na Palavra Comum durante 5 anos, que foi um projeto que também Aí entraste, ou seja, era um projeto que já estava em marcha, não? Sim, que estava o Ramiro e que estava o Alfredo Ferreiro, estava a Tati Mancebo. Entretanto, sai o Ramiro, o Alfredo faz-me o convite para assumir a co-direção da Palavra Comum e foram 5 anos magníficos. E esses 5 anos foram uma porta que se abriu para eu descobrir, de facto, o interesse que havia nessa forma de estar na Galiza, desde o Brasil, desde Lisboa, desde Ferrol. Portanto, ou seja, esse mapa afetivo que eu tanto falo tinha conexões muito fortes. E a palavra comum é, de facto, esse... Olha, como o teu programa é a catapulta. Eu depois, ao fim de 5 anos, que coincidiu com a vinda para Barcelona, decidi seguir o meu caminho. A palavra comum continuou com o Alfredo e continuou muito bem, mas eu decidi, pronto, seguir o meu caminho e de montarmos a Quiasmo. A Quiasmo era, de facto, essa ponte que me trazia desde a Galiza, percebes? E que me fazia chegar aqui a Barcelona. O facto de estarmos em Barcelona, também temos essa componente. Barcelona até está, inclusive, no manifesto. Nós temos Barcelona, Coruña e Porto, que são as nossas cidades, os nossos vínculos neste momento. Coruña, obviamente, pelos 14 anos. O Porto, por ser também a nossa cidade no Porto, no norte de Portugal. E achar que... E eu também tenho esta ideia. Eu penso que as revistas... são espaços que configuram o nosso tempo, que fazem pensar o nosso tempo. Total. Penso que são projetos que são necessários para fazer esse sismograma, uma espécie de sismograma do que está a acontecer. E em 2024, em dezembro, peço desculpa, dezembro, janeiro de 2024, estamos em abril de 2025, há 1 ano e 3 meses começamos a Quiasmo, em que colocamos essas relações. Temos no Conselho Editorial, temos o Ramiro, temos o Martin Pauli, da Coruña, um crítico de cinema. O Martin Pauli, que é um profundo conhecedor do cinema português, para além, obviamente, do cinema galego. E estivemos a apresentar a Quiasmo na Alexandre Bóveda, com a magnífica Maria José Bravo, que sempre nos recebe com uma alegria tremenda no seu espaço. Para nós, a Alexandre Bóveda é um espaço, já se tornou um espaço mítico, porque somos sempre muito bem recebidos. E apresentamos a Quiasmo, fizemos 1 ano de celebração da Quiasmo na Coruña. E o Paulo esteve connosco, teve também a Joana, que é a minha companheira, que também está no projeto. E só para te comentar, no público tínhamos o João Pedro Rodrigues, que é um dos grandes cineastas contemporâneos portugueses, que estava com o Paulo, e portanto foi uma alegria. E só para te dizer que, no fundo, nós, sem querer, vamos criando este espaço galego-português, que é muito potente. E eu acho que a Quiasmo quer significar, quer ressignificar esse espaço, tendo neste momento este projeto digital. Como te disse, vamos publicando semanalmente. Temos muita poesia galega, portuguesa. Temos também, filmes, também. Temos muita tradução. Muita tradução. Não, não temos ainda muita, mas temos já uma quantidade muito interessante. E temos muita... Temos a literatura do Brasil, que é magnífico. Como os brasileiros também conectam muito com a Galiza. Tem uma afinidade tremenda com a Galiza. E acho que... No fundo é esse configurar desse novo espaço que... Está no manifesto. Também de fazer uma ruptura com a ordem das coisas. Desculpa que non sei se me alonguei. No. Eu ahora, por exemplo, quería preguntarse, non? Falas eso, dese dezembro de 2024, non? Cando xorde, digamos, a idea de Quiasmo. Partindo da idea, non? Entendo que, O sea, estás como director-chefe, estás como, digamos, a cabeza visible do proxecto. Como se vai materializando? Parte a idea un pouco de esa experiencia previa de palabra común e dicir, pois teño que montar isto, cales son os pasos que vas dando? Pregunto por unha cousa, non? Isto, pois esperamos que agora estea vendo xente, despois o podcast, o vídeo quedará colgado, a xente visitarao, posiblemente, pois, esa rapaza de 15 aniños que dentro de 20 anos, o sea, dentro de 5 aniños se encontre con este vídeo, ou ese rapaz que, ou esa persoa de 60 que sempre quixo facer unha revista digital literaria, cales son os pasos, digamos, que seguistes para facer este, levar adiante este proxecto? Olha, respondendo assim de pronto, como a própria poesia, às vezes vem assim e tens que tomá-la, tens que fazê-la, tens que escrever de imediato, porque senão passa-te o momento. Passa-te o assim, eu... E que asma, eu sabia que tinha um momento para avançar com ela, é aqueles momentos vitais também, um espaço vital em que tu sentes que é o momento. E eu aproveito muito esses momentos para iniciar projetos. Eu achei que terminava o momento da palavra comum, e eu penso que também os projetos não acabam, as pessoas vão mudando, e isso é normal nos projetos. Mas eu penso que o meu tempo na palavra comum tinha terminado. E eu precisava de renovar essa vontade, esse entusiasmo pelas coisas. E eu preciso muito desse entusiasmo. A quiasmo já andava na minha cabeça. E obviamente a Joana, que também está na direção da Quiasmo, que também teve essa ideia de juntarmos, porque ela é cientista, está muito relacionada com a arte e a ciência, e também de colocarmos a arte e a ciência neste projeto. E portanto, penso que juntamos aqui uma série de fatores que nos levaram a esse, que nos levaram a culminar, digamos, a este projeto. Temos ainda muita coisa para trabalhar, como todos os projetos que estão no seu início, mas digamos que esse tiro de partida foi dado. Eu defendo muito quando nós temos essa vontade de fazer as coisas, temos que ir em frente, embora possa não estar ainda tudo bem preparado, depois as coisas com o tempo vão sendo afinadas. Eu penso que a Quiasmo agora começa a ganhar, a caminhar pelos seus próprios pés. Claro, é que todos os projetos necessitam também essa primeira fase de maduração, não? Digamos, sim. De ir acostumando a gente a isto está aqui, que me conheçam. Unha vez que me coñezan, que se vexan as dinámicas que tal, marcar unha liña tamén, non? É importante que non... Porque podes ter a vontade, digamos, do principio de que haxa voces tanto galegas como desde Portugal, desde o Brasil, pero que ao final pues, todo se vai decantando para un lado, ao final solo vais encontrando colaboracións dun dos lados e se vai descompensando, non? E manter ese equilibrio, supoño que tamén será unha parte, non sei se complicada ou se ao final tamén... Hai moitas decisións, digamos, que hai que tomar de dicir no. Ou é mais bem o contrário? Temos uma abertura, por exemplo, temos uma abertura completa aos idiomas, porque também temos tradução. Inclusive, aproveito para te comentar, ainda não está publicada, mas vai sair em breve uma entrevista do Martin Pauli a um cineasta, a um realizador português, em que, por exemplo, as perguntas estão em galego, as respostas estão em português. Bravo. Sem complexo nenhum, as coisas fluindo. Portanto, nós queremos fazer isso. Romper um bocado... Como isto, não, Tiago? Como aqui, como na catapulta? Afinal, estamos no mesmo espírito. É assim. E eu acho que é isso que queremos fazer de forma muito natural. E acho que... E agora esqueci-me do que me tinhas perguntado. Desculpa. Não, falava disso, não desse... que cando comezas un proxecto e tes a vontade, non, de que haxa estas dúas partes ou haxa que a veces é difícil facer o equilibrio, non? É que o proxecto se vai camiñando cara a outra cousa. Uh-huh. Poño por caso, non? Que yeah. mellor, o proxecto sea mellor recibido en Galicia ou pola contra en Portugal, é que só teñas textos dunha das bandas. Entonces se vai descompensando e vai tornando, non sei se desde ese sentido a recepción en ambos lados do Miño é similar ou se implica vos tomar decisións de dicir, bueno, vamos a calmar esta parte de Galicia porque necesitamos sacar máis da outra parte. Entendo o que dices. De forma natural, e vou-te dizer, temos muita, digamos, propostas do Brasil. Vale, bravo. Do Brasil, é incrível. E eu penso que, de uma forma muito natural, a lusofonia chega. E chega ao Brasil, chega também de África. E eu penso que vamos compensando desde a Galiza. No entanto, nós apresentamos o projeto agora na Alexandre Bóveda. O feedback foi maravilhoso. E eu penso que é normal. Ela está sobretudo escrita... A revista está sobretudo escrita em português. Entendo que possa, para um poeta galego, possa sempre haver essa forma, se calhar não é tanto aqui que eu quero estar. Nós queremos provocar o contrário. Nós queremos ter as duas versões aqui. Não sei se aqui consigo responder ao que tu dizes. De facto, nós temos muito mais, neste caso, do Brasil, por exemplo. Com o Brasil, não, ao melhor, por sinal. E aqui, claro, temos que compensar. Aqui é que temos que compensar. E como é a dinámica unha semana ou un mes? Como xestionades internamente a revista, non? Quero dicir, hai ese consello editorial, a xente propón, Xoana decidides, como é... Hai que parar os pés al gen ou recordar al gen que está no consello? Claro, temos que fazer isto. Porque non é fácil, chamar o pessoal... E as pessoas têm o seu trabalho, tentamos sempre criar essa dinâmica para que haja uma proposta. Vinda do Conselho Editorial, sempre. O Ramiro é muito ativo, temos as entrevistas, a entrevista contigo, é maravilhoso o trabalho que o Ramiro faz. Dentro do Conselho Editorial há, claro, dinâmicas mais, funcionam mais rápido, outras não, porque, claro, aí temos que ser nós. Temos que provocar essa forma do Conselho estar mais ativo. Nós tentamos sempre que hajam duas, três publicações por semana. Não é fácil, porque lá está, nós tentamos conjugar com os nossos próprios trabalhos, nós também temos os nossos próprios trabalhos, mas ter sempre essa duas, três publicações por semana. Porque, claro, é um projeto digital. O projeto digital tem a sua dinâmica, como já vimos. No entanto, até recentemente enviamos uma newsletter que falávamos de um tempo da lentidão, quase que provocávamos. Como é que um projeto digital podia trabalhar a lentidão? Não temos pressa. Não temos pressa pela novidade. Queremos, de facto, quase provocar com sermos lentos, tendo publicações semanais, mas sem essa pressa, e ter os afetos como linguagem. E, portanto, desde essas premissas, tentar uma regularidade dentro do possível, dentro dos trabalhos do Conselho Editorial, dentro dos nossos trabalhos, e dentro até das dinâmicas dos próprios autores e das autoras. Porque respeitamos muito o autor, temos muito cuidado a tratar com os autores, sabemos que é um mundo... E tu também saberás, não é? O mundo autor, escritor, editor, também há as suas tensões. É delicado, delicado. É, não é? Aliás, tenho tido muitas conversas nos últimos tempos sobre isso, porque eu, como editor e como escritor, estou aí no meio e sei como é que... de onde estão as tensões. E, portanto, temos muito, muito cuidado a tratar os autores, sempre, sempre. É que é un paso complicado, claro, non sei, o sea, ti viñas da parte creadora, digamos, máis alá da experiencia con Palabra Común e demais, pero sempre é un paso complicado, non? Eu dixo polo meu lado, eu viña da parte de escribir, pista, e de repente poñerme aquí, xa te pos nunha situación, sabes, intentas cubrir un oco, pero ao final é un oco que a min eu creo que non me corresponde. Aquí seguramente a catapulta sería mellor que fixase alguén experto en comunicación e que saiba como levar unha entrevista e non estea dando voltas en cada pregunta que fai, índose polas e non chegando a ningún lado, non? Pero ao final... A levar programas destes. Como? Se calhar precisamos de poetas como tú à frente de programas como este, para se calhar dar outra perspectiva como tu lado e bem. Sí, non sei, tampouco. Eu aí limito-me a facer o que me apetece, que traer xente que me interesa, que está facendo cousas positivas e poder conversar, que ao final o que diste dentro dese barullo, por exemplo, no, a catapulta no meu caso sí que naceu ca idea de poder falar con xente do mundo da literatura máis alá dos momentos das presentacións, ¿no? Que todo mundo se acorda do escritor cando presenta. Entonces aí aparecen entrevistas, e todos son entrevistas, non dixo comerciais, pero sí que son como esta é mi obra máis personal e isto é mi proxecto máis maduro. Acabanse dicindo ese tipo de cousas, e sí que molábame falar un pouco de pues, do que hai detrás, que decir de pues iso, falar da revista, vale. Nos podemos ver a revista e que ti me dixas, "Jo, como se montou a revista?", pero que hai de traballo diario diso? Porque, por exemplo, ti tes un traballo outra vez nunha universidade como profesor, canto tempo ocupa no teu día a día algo como a Quiasmo? Porque supostamente esa é a túa parte como creador, non? O sea, quer dicir, que son moitos compartimentos, como faz para que conviva todo iso? Ou seja, tamén relaciona con a miña parte publicitaria. Eu estudei publicidade e que ainda está, obviamente, está moito relacionado comigo. E está relacionado, obviamente, com esse processo até de editar, do trabalho de SEO dentro do WordPress, da criação de página web, um trabalho que eu gosto muito. A parte também comunicativa, não? Quer dizer, de ser consciente um pouco de quem está do outro lado e como mandas as mensagens, como as perfilas. É um trabalho laborioso, sem dúvida. trabalho. Para quen este escoitando isto ou vendo este vídeo, esa parada que acaba de facer Tiago antes de dicir laborioso, eso fala de moitísimas horas de traballo, de romperse a cabeza con isto, ¿eh? Porque é laborioso. Non, apareceu a dor. E a propia página ten as súas dinámicas, tens que andar a parte de design, às vezes falha un plugin, falha actualizanche o WordPress e descuarjaringanche a maqueta e todo isto. Sí. Mas é un traballo que eu gosto. Que, claro, quando estás com mais trabalho, tens que ter um momento de parar e saber quais são as prioridades, não é? Agora, há um trabalho muito forte de fundo. Inclusive, até eu tenho muito cuidado com a edição de poemas. Os poemas mais que têm mais corte, que é mais jogo gráfico de disposição e tudo isso, claro. Nós ainda temos essa dificuldade de colocar esses poemas com mais corte no WordPress. É algo que estamos a trabalhar e eu tenho muito cuidado e digo sempre aos autores, olha, se calhar isto não vai ficar tão bem, peço desculpa, diz-me o que é que tu achas, sempre aí num compromisso com o autor para que tudo vá bem. Não temos problema. Iso tamén é unha chamada que fago a autores en xeral, sexa para colaboracións con Quiasmo ou con calquera outro medio digital. A hora de facer a túa propia escolma, é importante que a xente tamén considere isto, que ao medio que se dirixe, porque a veces a xente manda cousas con 20.000 disposicións, 20.000 tamaños, de como ve no seu Word, despois quere que quede igual pues a maleabilidade que ten, sabes, o propio medio digital, igual de forma. Entonces, bueno, pues igual tens que escoller un texto en lugar do outro. Quer dizer, é muito bem visto. E próprio eu, como escritor, eu tenho esse cuidado agora, depois de passar por esse processo, de dizer, não, este texto não vou enviar porque isto seria um caos. Sim, sim, sim. Tal qual. Não, porque esta palavra vai no meio, vai centrada. E esta depois vai aqui. Pero claro, que simplemente a adaptación que pode ter ese bloque de texto dun dispositivo a outro, se te cambia, pitote... Porque depois tens a parte de código que tu ficas ali carregado de códigos e é muito difícil buscar o compromisso ideal. Total. E depois, claro, o que te aparece no computador e o que te aparece no smartphone. Total, sim, total. Né? E não queremos falhar com o outro. Por isso também a gente que saiba que estão os livros todavía aí. Aí sí que no livro físico o formato está aí. Isso não é assim. Isso é indispensável. Isso é onde está a essência. Tiago, nada, convido a xente a... que non falei aquí antes, espera, vou quitar... estaba ahora en pantalla completa, estaba para poder falar máis, con máis calma. Convido a xente a visitar a Quiasmo, que xa puxemos por aquí a ligazón. Tamén a visitar a túa web, tiagoalvescosta.com. Está tamén na descripción de YouTube e demais, e tamén estará ligado na Nova e demais. Porque é moi interesante para ver todo o que faz, actualidades, seguir... Non sei se queres que lle diga a xente que che siga nas redes, podo dicir, podemos dicir iso. Sí, sí, iso... Que che sigan en redes, que todo mundo siga en redes a xente que vai chegando por aquí. Foi un prazer falar contigo. Obrigado, grazas pelo teu convite, un prazer enorme estar aquí contigo, conhecermos-nos. Sí, porque... Antes comentaste o de Johanna... creo que igual ahora, cando nos despidamos, vamos a despedir desta xente, e creo que hai un sitio no que igual cadramos, tímase eu previamente, sin sabelo, sin coñecernos. Sí. Pero creo, hai un evento aí que eu creo que estivemos no mismo sitio. É probado. Igual por aí. Estivalis mediante. Creo que hai un momento de Estivalis que pode ser que estamos por aí. Sí, Estivalis aí como gran mediadora. Total, total. Odito, Tiago, moitísimas gracias. Nada, convido a xente a seguir atento a redes do Salto, que non sei se puxaron así antes daquel. A xente que siga o Salto, que se suscriba ao Salto, vou poñer aquí, o salto.gal, ides aí, suscribidesvos, dasle un peso a un veciño e que esta xente vaya seguindo pa diante. Recordamos, Altrinón, así como... O próximo programa, bueno, deixar así xa rodando de fondo. Nada máis, se queredes estar atentos a vindeiras edicións, a edición de maio, a parte do Salto, podedes suscribirvos a miña newsletter en paris.gal. Aí tamén vou avisando deste tipo de cuestións. Nada máis. Tiago, moitísimas gracias a todo mundo que seguiu isto no directo, máis a xente que os xa máis adiante, xa en podcast, xa en vídeo. Unha aperta a todo mundo. Hasta logo. Hasta logo.